Tá, 6251, a linha decola da 1-0, vento 1 no 0 graus com meia dúzia de nós. A linha decola da 1-0, Chimera, linha 251, decolado aos 29, tinha um controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho, cenário 6251. Controle Salvador, bom dia, cenário 6251. Puxa, né, 6251, contato radar, sobre o nível 360, direto Leda. Vai subir o 360, direto Leda, Sinal 6251. Puxa, né, 6075. Controle Salvador, teria como coordenar para examinar o prisioneiro 6251? Segundo, foi o Gnave da presente. Obrigada pela coordenação, vai o Gnave da presente, né? 6251. Chame 6251, chame Centro Recife em 125.1, alterna 128.35. 351, alterna 2835, chame 6251, bom trabalho. Comodoro, bom dia, gol 9776, descendo nível 2, só cruzando para o 160. Gol 9776, planificação de chegada bomb, nesse mantém 4 mil pés, ajuste altímetro 9095. Dia bomb, desce 4 mil pés, 9095, gol 9776. Salvador, bom dia, o Xanã 6225. Xanã 6225, acionando a identificação, voo bom para que a gente está chegada a bom, se mantenha quando não contar o descida para o 050. Ajuste de altímetro 9095. Afirmativo, já estão voando bom, chegada bom, já no ideal de seta, autorizado, confirma o nível? 050. 050, iniciando, Xanã 6225, obrigado. Salvador, Golo 97, continue a pequena desvio direito da rota. Voa 2, 2, 3. Certo, Golo 976, informa o termo de desvio voando a posição pelo. Desvio pelo Golo 97, continue a descendo para 4 mil. Controle 6225, acionar. Prossiga. Coordenada para realizar o ILS WISC, por gentileza. Tente, aguarde a autorização, após pelo irá voar o serviço 366 para o final do procedimento ILS WISC. Após qual a posição, com pelo? Pelo. Após pelo 366, ou 62. O 9706 desse mantém 12.000 pés, ajuste o altímetro no 095, após pelo voo voo em forma estabilizada. Posso pelo zona 10.6 pés, reportei estabilizado na X-ray, pista 10, voo 97, fechamento. Olha, 225, desse, mantenha 2500, pés. Entendido, autorizado a descer para 2500 pés? Afirmo, 2500, ajuste 1500. 2500 com 1500, obrigado. Estabilizado, igual o 9776. Gente, completo final, chama agora o T1 no 8, 9976. Gol 9776. Salvador, bom dia, gol 9776, estabilizado, final da pista 10. Gol 9776, bom dia, confirma a visão ao campo. Ainda não. Gente, isso se encontra livre. Reporta visual. Reportarei que jogo não vai ficar. Alistou 1900, estou 9776. 9776, autorizado pouso, pista no 0, vento 360 graus, 03 nós. Entre pouso, pista 10, estou 9776. Autorizado LS, Whisky, pista 190, informe, passando servido 366, estabilizado. Sente, vai reportar 366, estabilizado, 6225. Passando 3,5, estabilizado, chama 6225. Sete, coberto final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, décimo 95. 118,95, boa. Gol 976, solos 24, autorizado, tá? É Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, coronel cidade. Salvador, bom dia, Xanã 6225. Xanã 6225, bom dia, repórter visual, cara. Repórter visual, 6225. Visual, 1910, Xanã 6225. Xanã 6225, autorizado pouso, pista no zero, vento calmo. Autorizado pouso, pista 1-0, Xanã 6225.